Infelizmente é mais um velório de um amigo. Foi pego pelas costas na profissão perigo. Triste final, na quebrada é normal. Ver os caras sem entender do jeito tradicional. Bala na cara, corpo no chão, sangue escorrendo. Embaça a visão de mais uma mãe que chora, vendo seu filho ir embora. O desespero agora toma conta do lar. Uma passagem só de ida para nunca mais voltar. Amizades vêm e também se vão. Atrás de uma cela ou dentro de um caixão, sempre há um guerrilheiro maloqueiro da favela, que até no inferno pode crer que não se entrega. Complica minha mente ver nossos manos morrendo brutalmente. Calibre pesado na mão de safado pra derrubar aliado. Sangue escorre na favela, eu te pergunto por quê. Tanto ódio acumulado dentro de você. Camuflou a paz dentro da PT. Descarregou nos próprios manos, nem quer entender. Puxa, mano, como eu queria ver você na malaca, dando um rolê. Pra cima, pra baixo, despreocupado, sem cano, sem droga. Descomplicado, mas a vida nunca foi e nem será como a gente quer. Esses dias eu vi você favorecendo Lucifer. Alucinado e máquina tirando sangue pra otário. Jesus tá anotando tudo lá no seu diário. É essas fitas que complica e municia um cidadão disposto a derramar muito sangue no chão. Tive a infância castigada, muitos lamentos, amizades sinceras, lendas do pensamento. Tarde longa e eu aqui, abatido nesse estado, sentindo a flor da pele, o sentimento revoltado. Por mais um irmão caído, desossado pela pólvora, seguindo o vale das sombras, do diabo aceitou a proposta. Piedosamente o sol veio velar angústia dos familiares que resultam vingança. Vagabundo, covarde. Foi na trairagem, foi na trairagem. Meu sentimento profundo desperta um ódio sem fim. Espírito vem de esquecimento e toma conta de mim. Não dá pra acreditar que isso veio acontecer. Troquei ideia com o Graudélio ontem no entardecer. Que foi sem compaixão essa fita aí, ó. 15 tiros de pistola disparados sem dó. Procedimento de ladrão é aquilo. Amizades vêm e se vão como tempestade de verão. O mano foi embora num caixão, a saudade ficou dentro do meu coração. Amizades vêm e se vão como tempestade de verão. O mano foi embora num caixão, a saudade ficou dentro do meu coração. Tem certas horas que eu me torno maloqueiro prodígio. Ser parceiro da recordação, senhor, é castigo. Sinto sequela, escuta a fera, a amizade era sincera. Eu já vivi, mas teve um fim no bang bang da favela. Só restou a saudade, que entristece o poeta. Eu permaneço a condição, mas a vida não é bela. Ouço no rádio a canção, estilo 90, que me atrai pela verdade, sem recompensa. Tá ligado que nas antigas era bem mais arregado. Na atualidade só revolta, tem exército de safado. Sai a milhar, irmão, nem te coça num oitão. Vai sobrar na macaquinha pra você também, putão. Fita foi dada, tô vazando, periculoso, não pede licença. Sobre efeito da escama, tem contrato com a besta. Matar no peito o homicídio, depois honra na cadeia. O apocalipse tá aí, renascendo. Crime, sofrimento se multiplicando. Aos poucos que se define, só aos poucos que se define. Nesse instante a oração serve de consolo. Fatalidade decorrente, justiceiro apetitoso. Perverso tirano, descascou o louco. Sem trauma, compaixão, frio desossador. Sorriu ao perceber que não restava mais vida. E celebrou com o capeta que a vítima deduzia. Se for velhaco, bem que sabe execução por nada. Cemitério passa 20, vários guerreiros na caixa. Sofrimento é de herança. Saudade abala. Saudade me abala. Era envolvido com entorpecente, sempre andava emaquinado de atitude com os demais, bem conceituado. Mas infelizmente a treta bate no barraco na madrugada sem ação. Defesa pessoal, se reagir vai a família. Sem dó é fatal, arrastaram meu mano na véspera de Natal. Sem sorriso, churrasco, champanhe, alegria. Sua mãe de desgosto só de lembranças vivia. Um ano se passou após o seu falecimento. Por ironia do destino, consequência do sofrimento. A mesma data que você se foi. ver coerente. Em homenagem a todos os manos que tiveram uma passagem pelo mundão, que, ou pelo descuido, pelo vacilo, treta forte, partiram sem dizer um adeus, tá ligado? Recordo de um guerreiro miliano, que assim como outros irmãos, foram significantes na minha infância. Nasci tá louca mesmo, tá ligado? De passagem. Onde você estiver, irmão, que esteja com Deus em paz, tá ligado? Essa é a fita, ó.